Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Domingo Alegria. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. Você está com Ângelo Ribeiro no Domingo Alegria. Parece até que você não acredita em mim. Todas as coisas que eu faço, você me censura. E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. É o nome da música, Ninho de Amor. Sabe quem tá cantando? Banda Labaredas. Às 9:46, 9:46. Eita, música Pai Dega. Isso que é musicalidade. Isso que é musicalidade. Meu amigo Jonas da Money Art, Jonas Películas. Tá ouvindo o programa, obrigado pelo carinho da audiência, viu, Jonas? É, semana passada o Jonas estava com o cantor Diogo lá na Caratatuba. Não machucar nosso tão grande amor. Aí tu já viu, Jonas com o Diogo. Aí tu já viu como é, né? Uma catástrofe, mano. Uma catástrofe. Daqui a pouquinho vou passar por aí, Jonas. Bom dia. Pessoal, ó, também é domingo, dia 1º de junho. Acontece lá na paróquia do Perpétuo Socorro o 8º campeonato de futebol e também vôlei. As inscrições já estão abertas, só você passar de segunda a sexta-feira na secretaria da paróquia para você pegar a sua ficha de inscrição e você estará contribuindo também, participando do torneio de futebol e vôlei masculino e feminino. Você estará contribuindo para a realização também da festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em setembro, ano 2025. E também tem lá se você quiser, também tem a feijoada. Isso, tem a feijoada. Tudo isso nesse dia 1º de junho, domingo. Temos também a ação entre amigos, a cartela de bingo, a ação entre amigos, R$20. São vários prêmios e muita coisa bacana. Tá certo? Beleza, então? Tá, beleza? Ah, obrigado, valeu. Leve lá o seu time, tanto de vôlei masculino e feminino. Futebol é o 8º campeonato, perdão, 8º torneio paroquial aí de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 1º de junho. Inscrições abertas, vá rápido. Lá na Secretaria da Paróquia, de segunda a sexta-feira, fale com a minha amiga Jaciele. Muito bem, tá na ponta da linha comigo, meu repórter de plantão, Jairo Souza Júnior, vai falando direto da redação lá do Diário do Caeté. Bom dia, Jairo, bom domingo pra você, mano. Muito bom dia, Ângelo, bom dia, Joãozinho, olá, ouvintes do Domingo Alegria, falando diretamente da redação do portal Diário do Caeté, para trazer os destaques da semana. que ficam por conta das ações de infraestrutura realizadas tanto na zona urbana como na zona rural de Bragança. Na área urbana, a pavimentação da Travessa João 23 e de vias no bairro da Aldeia tem melhorado o acesso e a mobilidade. Já na zona rural, a recuperação de estradas como a que leva à Fazendinha e à Vila do Almoço reforça o compromisso com quem vive e trabalha no campo. Outro avanço importante foi o início das obras na ponte da Rua do Trilho, uma demanda da população que foi atendida pelo prefeito Dr. Mário e começa a se tornar realidade. Na educação, Ângelo, começou o PROERD 2025. Neste ano terá mais de 1.000 alunos, formando novamente a maior turma de proerdianos do estado do Pará. E uma grande conquista para a região do Montenegro. Foi entregue à Escola do Campo Manuel Rufino, lá na Nona Travessa, totalmente reformada e modernizada para melhor atender os alunos e professores da região. E para fechar, desejar aqui um feliz Dia das Mães, em especial para minha mãe Patrícia e para Ellen, que carrega no ventre a minha Maria Helena, nossa futura alegria. Volto com você, Ângelo. Muito obrigado pelas informações, meu parceiro Jairo Júnior, até porque o nosso programa vai aos domingos, né? Então, esse momento de dedicar ainda, continuando dedicando, né, o Feliz Dia das Mães, né? Por todo esse... É o mês mariano, né, Joãozinho? O mês de maio, o mês mariano, mês das mães também. Então, a gente vai fluindo, né? Isso é bacana mesmo, porque o amor está presente sempre no seu coração. Jairo Júnior, muito obrigado pelas informações aí diretamente da redação do portal Diário do Caeté. Daqui a pouquinho vai partir pra Juruteua, né, mano? Tô sabendo de tudo já. Minha amiga Dani da Fila.com, vai ser sempre a Dani da Fila.com, escutando o teu programa, muito bom te ouvir com essa alegria que só você passa, meu amigo. Tô só curtindo com a mãe dela, Dona Raimunda, as músicas tocadas pelo DJ Joãozinho. O pessoal tá lá no bairro do Riozinho, saúde pra você sempre. Tá bom? Você é uma grande vencedora, tá, Dani? Beijo no teu coração, tô te devendo uma visita. Abraço para o Kleber, Patrícia e também o Cristiano, ligados no programa no Posto Bom Jesus, Taíra. Ei, rapaz, não tem promoção ainda, não abriu a promoção, calma. Muita calma nessa hora. Ai, Joãozinho, me surpreenda antes de você decolar a nave. Mais uma na sequência. Ai, garoto. O maior show de musicalidade do rádio paraense está no ar. Ângelo Ribeiro no Domingo Alegria. Bregão! Pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Educadora! Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Aqui a música ganha vida. Esta

Nós desejamos a você um ótimo dia. Obrigado por sua audiência. Mais música pra você. Muito bom dia, 9h59. Eita, Bragança boa. Só me avisa onde é que é. Partiu. Benzinho, cadê você? Tá no alto da mangueira. Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, a cobrar. Vou correndo atender. Não escuto a sua voz. Meu coração quer se perder de amor por você. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha. Sozinha eu estou, esperando por você. Trancado num apartamento, só pensando em você. Sonhando, beijando teu rosto, abraçado. Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo, meu bem. Sonhando, beijando teu rosto, abraçados corpos luz. Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo. Estilos, você ouve aqui. Give me your love, heavenly angel. Ela tem um jeito de andar só pra o vento, só pra o vento. Continue na sintonia. Daqui a pouco tem mais música. No Domingo Alegria. Não sai daí! ZYR 559. Rádio Educadora FM 93,7. Bragança, Pará. Em sintonia com você. Sempre construindo uma cidade mais próxima do cidadão e cada vez mais humana, inteligente, criativa e sustentável. A Prefeitura de Bragança trabalha junto com a comunidade para construirmos uma cidade mais próspera, com soluções inovadoras que melhoram a vida de cada um de nós bragantinos. É a nossa pérola do Caeté, rumo aos 412 anos. Prefeitura de Bragança, cuidando da nossa gente. Prefeito Dr. Mário Júnior. Olá, pessoal! A Central Frangos está no mercado há mais de 30 anos, atendendo clientes de Bragança e região. Venda no atacado com melhor preço e varejo com frango especial. Cortes do jeito que o cliente preferir, com total higiene. Central Frangos, na Praça da República, centro, ao lado do Banco Bradesco. Todos os dias aguardamos pela família Bragantina. Venha tomar um café com o amigo Birico. Central Frangos, organização Mário Persi e família. Ué, Thiago, arrumou todo o carro? Você falou que estava com problemas de manutenção e não encontrava. É, mas achei a solução. Que solução? A solução de uma loja especializada com uma infinidade de serviços para todo tipo de veículo. Me conta mais, Thiago. Pois é, fui na Concept Car Auto Center. A equipe do Dileno é porreta. Eles trabalham com funilaria, pintura, mecânica, estética, até reparo de colisões. Teu carro sai perfeito. Bom saber disso. Eu aproveitei e fui logo na Concept Car Auto Car. Fiz o projeto do meu som automotivo, o serviço é completo, tô te falando. E se você quiser vender seu veículo, eles fazem avaliação. Concept Car Auto Center e Audio Car, na BR-308, bairro do Morro. Contato 985-51-2229. Concept Car Auto Center e Audio Car. Bragança avança e vem se destacando. O trabalho segue com dedicação e compromisso. Nestes primeiros meses de 2025, o prefeito Dr. Mário acelerou as obras. Novas ruas foram asfaltadas, além das operações de tapa-buraco e recapeamento pelos bairros da cidade. Investimentos que já fazem a diferença. A educação e a saúde avançam com escolas e unidades de saúde novinhas sendo inauguradas. Tem muito mais vindo por aí. São novos espaços que trazem conforto para os bragantinos. Não é diferente na cultura e no esporte. Com o prefeito Dr. Mário, através de uma gestão compromissada, agora Bragança está oficialmente no mapa do turismo brasileiro, conquistando o título de município turístico pelo governo federal. Bragança brilha na economia, nas obras, nas ações e no trabalho que não para. Este é o prefeito Dr. Mário, o prefeito que cuida da nossa gente. Na hora de dar aquele banho no seu carango, vá no Lava Jato MM. Lavagem completa, higienização, produtos de qualidade e excelência para uma boa finalização e acabamento nas lavagens. Espaço amplo e bem localizado. Avenida Polidoro Coelho, esquina com a Cônego Clementino, em frente à Igreja Batista, anexo Alto Center MM. 9-8982-0366. Organização do amigo Mernei e Família. De 3 a 8 de junho, a Praça dos Eventos vai tremer com uma programação que é o verdadeiro calor do norte. Arraial do Caeté de Bragança. Fique ligado nos dias das atrações nacionais. Pra começar, dia 3 de junho, terça-feira, tem Xande e Avião. Na quarta-feira, 4 de junho, Natanzinho Lima. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Quinta-feira, 5 de junho, Joelma. Sexta-feira, dia 6 de junho, Zezo. Nenhuma carta pra lembrar. Eita, pô! Sábado, dia 7 de junho, Viviane Batidão. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. E domingo, dia 8 de junho, o lendário Rubi e Fruto Sensual. Fruto Sensual. E fique ligado que muito em breve estaremos divulgando a programação completa para você. Arraial do Caeté de Bragança. De 3 a 8 de junho, na Praça de Eventos. Realização: Ministério do Turismo, Governo do Pará e Prefeitura Municipal de Bragança. Prefeito Dr. Mário Júnior. Auto Center MM disponibiliza de peças e produtos para seu veículo, sendo linha leve ou pesada, alinhamento e balanceamento de carros de pequeno e grande porte, além dos serviços de troca de óleo em geral, troca de molas de caminhões e caminhonetes, suspensões e muito mais. Faça a revisão do seu veículo na Auto Center MM, Avenida Polidório Coelho, esquina com a Cônego Clementino, em frente à Igreja Batista, bairro Cereja. 992823596. Auto Center MM. A construtora Enio Vieira realiza sonhos construindo lares. Em 2024, ajudamos mais de 240 famílias a conquistarem a sua casa própria. Para 2025, é o ano do seu sonho e temos condições especiais para quem ganha um salário mínimo e tem carteira assinada. Enio Vieira, empresa bragantina, que vende casas a partir de R$311, a mais barata do Brasil. Você tem ainda entrada zerada com descontos do governo. Enio Vieira, a construtora dos Bragantinos. Escritório na Travessa Marcelino Castanho. Esquina com o Hotel Marujos, centro de Bragança. Vencer o mosquito da dengue está em nossas mãos. Entre nessa campanha conosco. Vamos combater este mal juntos. Dengue pode matar. Faça do combate um hábito. receba os agentes de combate a endemias. Não deixe água parada em recipientes, pneus, calhas, dentre outros. Guarde garrafas com gargalo para baixo. Mantenha a limpeza de caixas d'água e piscinas com frequência. Fique atento aos sintomas de febre, manchas vermelhas no corpo, dor nos ossos e falta de apetite. Dengue pode matar. Prefeitura Municipal de Bragança, Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde. No 93,7. Em sintonia com você. Voltamos a apresentar Domingo Alegria com Ângelo Ribeiro. Segura, mano. Só um tempinho aqui, deu só um blackout pra gente trocar os equipamentos. É rapidão. Rapaz, sim. Daqui a pouquinho tem novamente a participação do nosso amigo Jairo Souza Júnior, trazendo mais informações atualizadas da gestão do prefeito Dr. Mário Júnior, diretamente da redação do portal Diário Oficial, Diário do Caeté. Não toca essa, mano. É ela, é, mano? É ela? Ela? É a Roberta. 10 horas da manhã, mais 10 minutos. 10 e 10. Vamos lá falar com o Jairo Souza Júnior. Vamos liberando aqui o sistema Fly pra ele. Alô, Jairo, bom dia. Atualizações de hoje, Jairo. Muito bom dia, Ângelo. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, é claro, aos ouvintes do programa Domingo Alegria. Jairo Souza Júnior aqui, direto da redação do site Diário do Caeté, para trazer para você as principais informações da semana. Muitos avanços e preparativos importantes em Bragança. Um dos destaques foi a reunião com órgãos de segurança para alinhar as ações do Arraial do Caeté, que acontece de 3 a 8 de junho. O evento promete ser o maior já realizado, com atrações nacionais e regionais, com foco total na segurança dos participantes. Outro grande anúncio vem da Semana da Pátria 2025. Como sempre, movimentando muito a cidade, e neste ano terá mais de R$100 mil em prêmios. O evento terá o peso da Federação Paraense de Futsal, além do apoio das federações de ciclismo e basquete, o que promete competições de alto nível e grande participação popular, como todos os anos acontece em Bragança, mostrando a força do esporte bragantino. E tem obra em andamento também. Já começaram os trabalhos de drenagem na Travessa Senador José Pinheiro, por trás da orla do Rio Caeté. A intenção visa melhorar o escoamento das águas neste período chuvoso, garantindo infraestrutura de qualidade e mais segurança para todos que circulam no local. Fique por dentro dessas e outras notícias da cidade de Bragança e nossa região no Diário do Caeté. Jairo Souza Júnior, em nome do prefeito Dr. Mário. Volto com você, meu amigo Ângelo. Valeu, grande amigo Jairo Souza Júnior, trazendo as informações diretamente da redação do portal Diário do Caeté, com as informações atualizadas nesta manhã de domingo, início de semana, 10 horas da manhã. Obrigado, Jairo. Qualquer momento você fique à vontade para retornar no programa, tá certo? Então, aproveita aí para ir para Bucólica, Praia do Teua, né? Curtir a família, enfim. Logo mais também eu tenho participação do nosso amigo Danilo Costa, trazendo as informações da Enio Vieira Construtora. Bom dia, bom dia. Ah, rapaz, é agora? É agora ou tá cedo? Vamos lá então. Hoje também, Joãozinho, vamos dedicando também os parabéns ao nosso amigo Rubinho Castro, né? O irmão do Runival, lá no Acarajó Dancing Club. Já está tudo organizado por lá para receber os amigos. Vamos fazer uma visita a qualquer hora. Vamos fazer uma visita surpresa. Então, parabéns ao grande amigo Rubinho Castro. Tá bom então? Vamos que vamos. Agora tá chegando o bloco especial do nosso ouvinte Parada Popular. Meia hora só de música, sem intervalo. Parada Popular. A música do ouvinte sem intervalo. Um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Prometi a mim mesmo. Minha vida.

dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Você pediu. Parada Popular. A música do ouvinte sem intervalo. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus, meus problemas e poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber porque o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando, e se você que sente essa dor que eu sinto por ela, que me escapa igual água entre os dedos, ai meu Deus, ai de mim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fico um dor, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros que querem fazer comigo. O seu domingo será de alegria na Educadora. Parada Popular. Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Parada, parada popular. Sua carinha de santa por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem solida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Educadora! Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão, nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Esse é o nome da música, uma passagem só de ida. Eita, pensou, uma passagem só de ida, ou seja, ele não quer mais você de volta. Sabe quem está cantando aí? Baltazar. Baltazar, uma das grandes representatividades da música popular para, brasileira, né? Ah, também gravou várias canções de Raul Seixas, canções emblemáticas. Está aí, a canção Passagem Só de Ida. Baltazar fechando esse bloco musical do Parada Popular. Parada Popular, a música do ouvinte sem intervalo. Muito bem, 10 horas da manhã, mais 30 minutos, 10 da manhã, 30 minutos do bloco musical foi com ele. Eu vou mudar de endereço com alegria. Muito bem, pessoal, olha, sim, já está indo para lá, já está indo para lá, meu parceiro, grande amigo Jairo Júnior com sua família, já indo lá para o Monte Negro. Eita, pedrada danada essa aí, isso é uma pedrada. Muito bem, esse foi o Parada Popular, finalzinho desse bloco musical, músicas sem intervalo, foram as canções que você, meu amigo, pediu para o DJ Joãozinho, e ele já, inteligentíssimo, já foi selecionando pra toda a galera. Valeu, valeu, valeu, valeu. Segura. Muito bem, hoje, dia 18 de junho, também é celebrado o Dia Internacional dos Museus. E aqui em Bragança temos o Museu de Artes Sacras, que fica aqui no centro da cidade, logo atrás aqui da igreja, da Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Né? Você pode fazer a visitação. De segunda a sexta-feira, pode acompanhar nas redes sociais aí da Catedral Nossa Senhora aqui do centro, para você obter também os horários de visitação. Então, hoje celebrando aí o Dia Internacional dos Museus. Também hoje o Dia das Raças Indígenas da América, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje é o dia 18 de maio. Hoje também lua cheia. Segura! Tô só um tempinho nos comerciais, volto rapidola pra gente faturar pra manter o programa ao vivo no ar. Em nome de Concept Car Auto Center e Audio Car, meu parceiro Thiago T20, Power LED, Som, Iluminação e Eventos, Alcides, Cantina Gourmet Culinária, Alô Marina, e também ao Anastácio, Central Frangos, Birico, Noemi, toda a galera por lá na área VIP, também o seu Mário Percy, família, Lava Jato e Auto Center MM, Regina, também o Mirnei, a família ouvindo, Eletrônica Bragantina do grande amigo Elias e também Dr. Mário Júnior. É rapidinho e volto com você. Abraçar seu travesseiro. Hoje também, Joãozinho, hoje o estado do Pará celebra o aniversário também da maior liderança política do nosso estado, né? O governador Helder Barbalho, hoje está trocando de idade, o governador também, que tem investido muito em todos os setores, né? Aqui no município de Bragança, e pela essa grande celebração, a gente fica feliz em nome do nosso prefeito, Dr. Mário Júnior. Foram tantos investimentos, né? Na área da infraestrutura, da educação, na cultura, no desenvolvimento do nosso município. Está aí uma das grandes obras, é a Orla de Bragança, do Rio Caeté. Temos a Orla da Praia de Ajuruteua, pavimentação asfáltica, educação no município também e nessa grande região interiorana. Então hoje celebramos o aniversário do nosso chefe maior de estado, governador Helder Barbalho. Também nossa vice Hanna, prefeito Dr. Mário, estendendo as felicitações ao governador Helder Barbalho pelo seu natalício. Tudo melhor. Pra você e pra mim.

Em nome também dos nossos anunciantes, Joãozinho. Joãozinho tá lá do outro lado, já quer decolar a nave. Após essa, meu parceiro DJ Joãozinho vai decolar a nave aqui no programa Domingo Alegria. Em nome também da Eletrônica Bragantina, Lava Jato e Auto Center MM, Central Frangos, Cantina Gourmet, que logo mais a Cantina Gourmet, 11h30 da manhã, vai abrir para atender a clientela para o almoço especial de domingo. Power LED, som, iluminação e eventos, Concept Car, Auto Center e Audio Car, são os nossos anunciantes do programa Domingo Alegria, nesta manhã de domingo, na sua educadora. Não esqueçam também de nos acompanhar pelas redes sociais oficiais aqui do programa. Pesquisa lá no Instagram, Domingo Alegria 93, numeral, tá? Domingo Alegria 93 e numeral. Ou você também pode nos acompanhar e ouvir pelas redes sociais e também no aplicativo RádiosNet. Pesquise lá, RádiosNet, pesquisa lá a emissora Rádio Educadora 93,7. Em sintonia com você. Pessoal, lembrando que hoje, domingo, início de semana, hoje é lua cheia, ano litúrgico C. Para você que vai trocando de idade na data de hoje, recebendo nossos parabéns e mil felicidades. Quem tá na ponta da linha, que vai conversar com a gente, que também celebrando o aniversário do nosso chefe maior de estado, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, prefeito Dr. Mário Júnior, na ponta da linha, que traz as informações desse momento muito especial, também dos grandes avanços que a nossa cidade de Bragança tem acompanhado, né? Tem sido prestigiada através dos grandes avanços e os recursos destinados à nossa cidade de Bragança. Hoje é aniversário do amigo particular, né, do nosso prefeito, Helder Barbalho, que é um grande líder que trabalha com amor pelo nosso município de Bragança, transformando o estado do Pará e também a nossa cidade de Bragança. Helder, grande gratidão em nome do prefeito, Dr. Mário Júnior. Alô, nosso prefeito, Dr. Mário Júnior, bom dia, que satisfação em tê-lo aqui no programa nesse início de semana. Hoje é aniversário do governador do estado, bom dia, prefeito. Hoje é o aniversário do nosso amigo governador Helder Barbalho, um líder que trabalha com amor pelo nosso povo, transformando o Pará e também Bragança. Helder, gratidão pela parceria que tem feito história em nossa cidade. Bragança deu passos largos no desenvolvimento e teve sonhos realizados. A orla do Rio Caeté, a orla de Ajuruteua, a tão sonhada policlínica, o asfalto da PA 112 são marcas dessa união que transforma a realidade. Parabéns, governador. Que Deus siga te abençoando com saúde, coragem e sabedoria para seguir fazendo história em nosso estado, no Brasil e no mundo. Bragança é grata por tudo. Essa amizade e parceria ainda vai render muitos frutos para o nosso povo. Feliz aniversário! 93,7. Em sintonia com você. Apresentação, Ângelo Ribeiro, playlist DJ Joãozinho.